Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 5 da temporada 1 de She-Ra e as Princesas do Poder, o Portal do Mar. Oh. A Rainha Ângela começa outra reunião daquele conselho dos generais da rebelião e pede por sugestões. Algo que eu não falei no episódio passado, que vale a pena comentar, porque isso vai ficar mais visível, inclusive, em episódios nas próximas temporadas. Lembra da Netossa e da Spinnerella? Sim. Elas são um casal. Aí já entramos no em algumas coisas que a galera empinou a carroça na época, né? Sim, e elas são casal mesmo, de marida e mulher, entendeu? De sim, se amar, meu amor, e uma se preocupa com a outra, de beber, e por aí vai. É casal casando mesmo, entendeu? Uhum. É só, isso é feito na internet, mas eu tenho isso daí, mas é uma informação que eu esqueci de falar da outra vez, porra. Gente, desculpa. É casado, pronto. Foda-se, né? Bom, a City Light fica lá levantando o braço. Ah, não quer falar, mãe? Deixa eu falar, deixa. Alguém mais quer falar além da City Light? Diz a Ângela. A Ângela tá tipo assim, gente, alguém quer falar além dela? Por favor, não. Aí deixa, né? Tá, City Light, fala. O que você quer falar? Fala, anda. É tipo aquele meme. Vai, chata, fala, chata. Fala aí. Implicante no inferno. Aí a Cintilante pede a Ângela que permita a ela, a Dora e o Arqueiro, que continuem com a missão de recrutar as outras princesas para a rebelião. Cintilante sugere que eles vão até Salinas para recrutar a princesa Sirena. Aí vem uma coisa conhecida do nome desta personagem. Serena. Parece com sereia? Sim, porque é baseado no animal mitológico Sirene, que me remete a Sorento de Sirene. Tudo bem, mas quando eu falo Serena, pra mim a única coisa que eu penso é na Sailor Moon. Não, também se a gente for parar um pouquinho mais longe, a gente vai parar lá em Alma Gêmea. Também. Mas Serena, você também é branca. É que você sabe como é que é o nome dela no original? Como? O nome dela em inglês é Marmista. Marmista, meu Deus. Parece muito mais com Mermaid do que com Serena com sereia, né? É, eu acho que eles tentaram fazer o trocadilho de sereia, Serena. Ah, Brasil, né? Merda. Né? Tá. E aí nós vemos Cintilante, Adora e Arqueiro indo até o porto de Belo Mar para contratar os serviços de um capitão e de um navio, porque afinal de contas eles têm que ir até Salinas, que é o reino no meio do oceano, não dá para ir a pé, tem que ir de navio, então vamos catar um navio. Pelo mar, tem que virar a tripulação do chapéu de palha. Né? Aí eles conhecem ninguém mais, ninguém menos do que Falcão do Mar. Por favor, Sara, descreva em poucas palavras como é Falcão do Mar. Cara, ele se acha o fodão, ele tem aquela pinta bonitão e ele ainda quer bater de frente com a Dora. Com todo mundo, né? Começo de conversa que eles já conhecem ele numa queda de braço, né? Exatamente. E ele perde pra Dora. Segundo palavras dele mesmo, o Falcão do Mal era o mais destemido, o mais aventureiro e com o bigode mais bonito dos sete mares. O bicho se acha demais. Mas não é, mas é. Aí beleza, ele tá lá se gabando das suas capacidades e façanhas. Os meninos desistem dele ao saber do preço que ele cobra. Mas a Dora desafia o Falcão do Mal confirmar por uma queda de braço. Ela tá de Adora, ela não tá de Xirra, tá? Vamos deixar claro isso. É, tá de Adora. Ela tá de Adora. Uma queda de braço valendo o serviço dele pra levar eles três até a Princesa Serena. Quando o Falcão descobre que é pra eles irem até a Serena, ele fica mais empolgado ainda, porque diz ele que conhece pessoalmente a Princesa Serena. Porque dizendo ele, ele é o mais aventureiro, ele é o mais destemido, é o mais lololô da coisa toda. E não se esqueça que tem o bigode mais bonito. Exato, e tem o bigode mais bonito. Né? E o Falcão topa, dizendo que ele é invencível na queda de braço. E o que que acontece nessa queda de braço, Sarah? Ele perde para a Adora. Foi muito difícil ela ganhar dele? Não. Não. É claro, tem aquela coisa de é força lá, força cá, pô, ela ganha muito fácil dele, bicho. Né? Ele ainda chega e fala, ah, que eu deixei você ganhar pra não te deixar triste. Pô, porque eu quero aventura, eu quero ir, né? Eu só fiz um negócio aqui, mas eu quero ir. Uma coisa que a gente ainda não falou no episódio passado, a Sombria espalhou uma porrada de monstrinho de sombra por todos os cantos de Etéria pra tentar descobrir onde é que tava a Dora. Aí um desses bichinhos de sombra tá vendo essa palhaçada toda com o Falcão do Mar e vai avisar a Sombria. Aí a Sombria chega e ordena pra Felina que capture a Adora e que seja acompanhada pela capitão da Ordem Scorpia. Chegou! E a Scorpia sendo toda bobona, toda... Por favor, Sarah, descreve a Scorpia. Cara, ela é uma criança. É só que ela é uma criança mongol gigante. Exato, ela é uma criança mongol gigante com os braços de escorpião, cara. Ela é muito bobinha, ela é muito, oh meu Deus. Imagina a cena. Ela é legal, ela é uma criança grandona. A bicha é grande, é 2 metros e paulada de altura, brincando, tá? Ela chega por trás da Felina, ela cobre a Felina, entendeu? De altura. Braço de escorpião, como ela falou, garra de escorpião em vez de mão, e um rabo de escorpião. Ela é um bicho escorpião, uma garota escorpião, tá? E como a gente chegou a comentar antecipadamente no episódio passado, ela é a princesa dessa área que é a Zona do Medo, que já foi o reino dos escorpianos. Então ela é de família real e ela é a dona da porra daquele cristal negro que tá na sala da Sombria, tá? Uhum. Aí beleza, como é que se diz? A Scorpia é aquele, como a gente falou, grandona e bobona, né? E já chega dando um abraço, ela gosta de abraço, ela é um gato, cara, quando pega gato pra abraçar, o gato... Aí elas vão embora, né, pra procurar a Dora, e no barco a Felina diz que ela odeia barcos e mar. Claro, é um gato, que gato gostasse de mar. É literalmente. Né? Então pronto. Beleza, o Falcão do Mar dá as boas-vindas aos nossos amigos ao Filho do Dragão 3. Aí a Dora pergunta, o que que houve com o Filho do Dragão 1 e 2? O que aconteceu com o Filho do Dragão 1 e 2, Sarah? Então, eles queimaram até as cinzas por culpa do próprio pai Falcão. Que o Falcão, ele tem a mania de botar fogo nos próprios barcos. Exatamente, é tipo os gregos quando vai... fazer as comemorações, taca prato no chão, ele queima. É, mas não é por comemoração, não, é porque ele é maluco mesmo. Com boa parte de tudo aí. Todo mundo é meio blulu das ideias. Mas beleza, o Falcão tenta começar uma canção pra ensinar a tarefa dos barcos, que todo mundo ali já sabe fazer tarefa. O arqueiro sabe da nó, Cintilante sabe ir lá pro pio da cotovia lá em cima no mastro pra ficar vendo, a Dora sabe manejar as velas, e o Falcão, porra, vocês são os bichos, hein? E mesmo assim ele canta. Né? E não adianta nada que eles pedem pra ele não cantar, mas ele canta assim mesmo. É, porque ele é o bom zoom, ele é o bom azul da coisa. Aí a Cintilante avisa que eles estão fora da rota e estão indo na direção de um cemitério de navios. Só que o Falcão diz que ele foi de propósito porque ele estava afim de enfrentar o monstro marinho que tem nessa região. Que filho da puta. Não, ele é doido. Despirocadinho. Não é? Beleza, mas não tema. O Cadu está ali. Ela se transforma na xixa, mergulha e detona o bicho. Tchau. Aí o Falcão, porra, que graça, eu queria enfrentar o... Pô, mas eu queria derrotar, não era pra você derrotar. Ah, chaca, porra. Assim, o Falcão era tipo Mr. Satan, pronto. Porra, muito, ele é muito Mr. Satan, muito Mr. Satan. Ele é muito Mr. Satan, ele faz a merda, não queria fazer, mas ele, não, eu queria derrotar, eu que derrotei o Majin Buu. É todinho ele. Aí beleza, eles chegam então até Salinas e vão até a Princesa Serena, que tá pouco se lixando pro Falcão e pra Aliança das Princesas. A Serena tá tipo a Serena lá na Tóquio de Cristal. Foda-se a Terra. Até conheceu o Tuxedo. Tá, foda-se. Né? Como é que é a atitude geral da Serena, ô Sara? Ela tá tipo, foda-se, condescendente, desleixada, ela tá nem aí paçocas. Ela é muito sem noção, muito aquele tipo assim. Não, ela. Tipo assim. Ela na poltrona já entediada. Ela tipo assim, pô, gente, o que você tá fazendo aqui, cara? Entediada é pinto, cara. Entediada é entediada e meia, pelo amor de Deus. E quando chega o Falcão e cumprimenta, tá, tipo, fala, assim, ah, não, tu não. Quero que tu pague um pouco contigo, não. Tu fala, que tu. Que puta que pariu, vai ser chato. Ela já tá cansada dele, bicho. Ela tipo assim, não, bicho, você não tinha sumido. Aí o Falcão, que isso? A gente se gosta, você é minha amiga, a gente se adora, tal coisa. Ah, é. Adora. Que nem você fez a gente ser expulso da cidade lá depois de uma briga. Ah, não, isso que aconteceu. O da outra vez você queimou minha frota inteira de navio. É, disso eu lembro. É, disso aí eu lembro. Pô, desculpa, mas eu fiz. Faria de novo. Ai, ai, ai. Aí a Cintilante oferece ajuda, né? Porque o povo tá fugindo do Portal do Mar, porque o Portal do Mar tá desmoronando. A Cintilante oferece ajuda e a Serena, não, quero não. Vai tomar no cu. Uhum. Foda-se, não quero merda nenhuma, não. Não, fora que ela já, como é que fala, já estão com alguém que ela detesta. Que é o Falcão do Mar. Que é o Exatamente. Falcão. Exatamente. Aí a Dora decifra uma inscrição, tá na língua dos primeiros, sobre a pedra rúnica do portal. É aquilo que eu te falei. Os cristãos de poder, né, no caso daqui dessa série nova da Xirra, chamam-se pedras rúnicas. A gente já viu 4 até agora. A gente viu a da Lua Clara, lá no Palácio da Lua Clara. A árvore lá da Coração de Flor da Perfuma é uma das pedras rúnicas. O Cristal Negro da Sombria barra Escórpia também é uma pedra rúnica. E agora tem o Cristal do Portal do Mar, que é outra pedra rúnica daqui da Serena. Tá? E essas pedras rúnicas vão ter um papel muito importante mais pra frente nas temporadas. Vocês vão ver isso mais pra frente, tá? Aí beleza, nesse meio tempo que a Xirra falou sobre a pedra rúnica, né? A Dora pega na espada, vira a Xirra e aí sim a Serena fica surpresa, né? Fica, uau! Finalmente ela tem alguma reação que não seja né? Pede. Porque porra também, vendo a garota virar um Amazona de 3 metros de altura, né? Até eu ficava surpreso também, né? Uhum. Aí, depois que a Serena fica surpresa, a Xirra vai até o portal e tenta recuperar a energia do portal, porque ela agora sabe curar, né? Depois que ela descobriu isso lá na Floresta da Perfuma. Uhum. Aí, nesse meio tempo, a Cintilante, que não tava fazendo mais nada mesmo, ela olha lá embaixo no porto e tá vendo o Falcão dar no pinote. Ele tá fugindo, tá indo embora. Tipo, a surpresa, né? De milhões. É, não surpreendendo todas as pessoas. A surpresa de 100 pessoas, exatamente. Aí, vai onde, filho da puta? Não, eu não quero saber de mais nada, não. Vocês não querem mais nada comigo também, não? Ninguém me leva a sério nessa porra, vai se fuder. Ninguém me leva a sério, não. Minha mãe não me respeita. Todo mundo acha que eu só faço brilhinho, tal coisa. Ah, mas você é cintilante, a princesa mais esperta, muito inteligente. E blá blá blá. O Falcão, ele também sabe dar uma. Como é que são? Uma chavecada legal, uma puxaçãozinha de saco quando ele precisa, né? Sim. Quando não é pra deixar ele no foco, ele sabe dar uma de doido. Né? Aí, beleza, nesse meio tempo, o barco da Horda chega e começa a atacar o portal. O Arqueiro e a Serena vão distrair a Horda, enquanto a She-Ra ainda tenta ficar lá consertando o portal, né? Aí a gente vê os poderes da Serena, que é controlar as marés, e sim, ela é uma sereia. Só que ela é uma sereia naquele estilo, ela tem perna, mas ela pode virar rabo de sereia se ela quiser. Uhum. E aí o Falcão e a Cintilante também se juntam à luta, começam pega-pá-pá com a galera da Horda. Aí a Cintilante tem a melhor ideia. Você vai fazer agora, Falcão, a coisa que você mais sabe fazer de melhor. O que ele sabe fazer mais de melhor, Dona Sara? Lutar e caçar confusão. Não, tacar fogo no barco. Também, exatamente. Lutar, caçar confusão e tacar fogo no barco. É. Ele é piromaníaco, né, cara? Ele é piromaníaco. Não é. A Felina chega até a She-Ra e começa a encher o saco e atacar e unhar a She-Ra e a Dora, né? She-Ra barra Dora. Porque é uma DR. Né? Porra, DR, braba, braba. Nossa senhora, ela lavou a louça da companhia inteira da Horda ali. Uhum. Aí a Serena se intromete e escorraça a Felina com um jato de água. Que ela é gato, saiu correndo. Né? A Shiva agradece e a Serena fica coradinha, fica... Ah, que isso? Ah, encheu o saco de outro, porra. Ah, toma no cu. Não é aquilo, ela é mais interessada na Shiva do que na Dora. Aí a Serena, Cintilante o Falcão, abalroam o navio da Horda com o filho do dragão 3 em chamas, né, pra felicidade do Falcão. A Shiva consegue consertar o portal. Aí, todo mundo feliz, o Lardo foi escorraçado, azul, amarelo, tudo é muito belo, bem vence o mal, espanto temporal. A Serena dá um novo navio com o Falcão, e ela pede pra ele tentar não botar fogo nesse, ele fala, não prometo nada. É, ainda bem que ele se conhece, sabe? Aí, cara, é nessa hora que a gente tem que deixar o Falcão, quando quer ser legal, ele é legal. Ele chega na cena. Ele é. Ele chega na cena. Porra, se junta nas princesas, cara. Elas estão bem. Eles vão enfrentar a Horda. Vamos ajudar, bora? Vamos. E ela topa. E aí? E aí, pra terminar essa conversa direito, o Falcão e o Arqueiro cantam. Musical, é isso. Né? Fim do episódio 5. Tarararara. Fiquem conosco, queridos ouvintes, e vamos continuar com nossa maratona. Vamos lá.